Agora, Afirma, até o 03. Autorizado, o pushback acionar a tensa aeronave Oroboi da Sana, liberando a retaguarda. Agora a foto é a bomba 098. Wilson Montem, a Mitsubishi chama pronto, altímetro 109. Bom, no site da informa pista impraticável, devido animal na pista, aguardando liberação como número 2. Aguarde para o puxar questionamento do 1098, como a pista impraticável, devido a caixão na pista, 209 no ponto de espera, aguardando para decolagem, ok? Chama o motor 1-2-0-10-1-8-1-1. 208, obrigado. Motor avanço, direção só 932. Auto 08, the follow 0208, I'm calling you on the 0208, small 0208, 108. Bom, 1-3-3-4, autorizado posto 1-0, vetor 1-0, grau, 0-8-9. Repouso 1-0, bom, 1-3-3-4. Salvador, chamado 6258, final do ano 0. Bola 334, solo 02, liberando a direita, chama, foi só uma tem tudo, tá que se vê a alça, pode ser a direita. Alça, tudo bem, mas isso foi bola 334. Chama a 2058 na escuta. Escuta. Repouso, autorizado, posto 1-0, vetor 1-0, grau 08. Repouso 1-0, 2 com 8. Bom, nós desculpamos, segue se a minha índia, bom, te espero chamar pronto, te vetor 1-0, nosso tempo. Gol 354, autorizado Salvador Aracaju, nível 330. Decorando o título 0, primeira curva é esquerda. Conteúdo de subida Pucajama, transição Caju. O transfone é 5457. Frequência controle 120, decimal 8354. via Alfa, Juliette, a terremoto na parte. Como no sei se o 4 ou 3 da linha ainda fala de 0, né? Toma na 0, grau 0, 8, 9. 3520, solo, zona 1, libere direito, taxi via, pois não, azul, circulando aí, taxi, taxi via, via Alfa Kilo, Vat 3, 4 Lima, pois não. 119-079. 2 brasileira em direita, taxi via Alfa Juliette, caminho da Sá. Para o... Assim? Estágio repetitivo aqui, que tem validade até o dia 3 de fevereiro. O horário de dá um MC do plano é 0135 mesmo, aquele que está previsto aqui pelo repetitivo. Pézulo 44, nível de voo atualizado 360, 60. Quando decola a pistola 0, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após a curva pela direita. Perfil de subdução, voo no livre com a transição em dóquilo. Transponder 5463 e o controle 2.0.8, aguarde 1 minuto para o cotejamento. Voo 972, no solo 29, libera a pista direita Foxtrot. Está atualizando a Alfa Juliette, bateu no portão 06, meia dúvida. autorizado em vez do portão 612, o 736 de companhia iniciou o pushback no portão 7. Não irá interferir no seu estacionamento. Positivo, então vamos prosseguir para o 612, o gol 973. Mantenha a posição e aponte para a decolagem. O POB 1 no 7-0.